direita, ela nave de pequeno porte, mantendo meu pé no corredor a chão. Você está com o tráfego do TQS, eu vou 182. Já avistado, Salvador, Buenas, é o TAM 3154. TAM 3154, certinho aproximação do Enzo, está livre, que legal, 201. Guarda livre na aproximação da TAM 3154. 733, tocar em missão Scott 9, realizado curva esquerda, reforça a travessa na cidade do Enzo. Realizado curva esquerda, através do Enzo, 733. Passando 1.500 pés, 2733. Confirma visão com o tráfego na curtíssima sinal RBS 3, 2, 0, 0, 0. Assim, eu estava igual, sessão RBS 7, 3, 3. Sessão RBS 7, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1308, autorizado o ponto citado, está bem, está 3194. Número 54, meu solo 52, linha direita chama solo 1209. 1219, chamando agora, 3954. Lento e alto, portou previsto ao 5, ocupado por um R2 da Vinhaca. Táxi lento aguardando nova indicação de portão, por gentileza, 3154. Ok, táxi lento, 3154. Táxi do Salvador, hoje é 6321, sente informação Tango, pronto, Ecoácia, Brasília. 6321, Tango, confere, muito boa tarde, Brasília. 360, guarda cópia, por gentileza. Poderia informar a saída, por favor? Ah, boa transição nessa. Obrigado. Confere, Dael, Linda Monte, vai guardar cópia. Obrigado. TAM 3154, 8, solo voltando. Rodrigo. Portão agora é o 9, táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, 3, 1, 2, 4. Curva na esquerda, 3-2-9, você tudo 1000 pés na perna do vento? Afirmativo, você 273, precisa 1000 pés na perna do vento. 1000 pés na perna do vento, 273. Tá bom? Aê, garoto, como é que tá mais? Beleza, tá show de bola. E aí, como é que tá ali na hora, tá rolando, tranquilo? A J também, mas tá de pena pro ar, né? Eita vida, mano. Um abraço pra ela aí. Valeu. Bom treino aí. Valeu. Giraria mais curto, estou com 737 da Gol a 2 minutos de duna. Ah, sim, eu tenho condição, 2733. Curto autorizado, chame sinal checado de fábrica. Vai chamar na sinal checado, 2733. Para o Tocar Metido, 2733. Para Boa tarde, Gol 097, passa em GSA. Gol 097, agora fica ali no melhor do seu nome. 09. Gol 2733, estou correndo então o seu colado, 30 com o VT, ele passa através do norte da torre. Estamos, estou com a gente de 3 carros, estamos a 0, através do norte, ele fica com o comando direito. Assim, 2733. Vai com a esquerda, através nosso, vai no 7390 pela direita, 2733. Pegou no 9-6-6. Eu no 9-6-6, vou tirar a preocupação com o Feliz, que é legal, 2-0-1. Valeu, Feliz, gol no 9-6-6. Eu no 097, avistado, lixo, pulso, 1-0, vem com 1-3-0-0, 1-0. Depois 1-0, gol, 0-0. Guarda, mais um instante. A 632 eu não copia? Ah, o 632. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após posição elétrica. Onde intercepta a coisa Luna 7, segue conforme rota. Aciona 5051, controle 1, 19, destino 35. Aciona a 632, autorizado nível 360, saída Arbor Elefa, decola da 10 com primeira curva direita, em Elefa, intercepta Alpes Luna 7, rota conforme plano, transponde 5051, controle 19, decimal 35. Correto, 321, reporta pronto para o estacionamento. Vai reportar a posição 06. Boa tarde, 2009, informação 8-10. Autorização de Estrada do Guardião, pronto para a cópia. Economia 59, boa tarde, formação em curso e uniforme, aguarda a cópia. Guardão, cópia, minha senhora. Para o cheque acionamento, para a um passo. Último 09, número 1010. Depois do gol, no 9-6-6. Juliette, chegou. Alfa, BRC, 7, 1, 2, 0, 9, 7. Autorizado push no portão 5, reporta táxi. Reporta táxi, 4, 2. Boa tarde, 2009, informação de uniforme 8. Então, 2009, boa tarde, informação de curso uniforme, aguarda a cópia. Boa tarde, 2009. Azul 4065, pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva. Intercepta Pesulu 10, curvável Pesulu 6, conforme rota do plano de voo. Aciona 5024, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado 340 para Campinas, decolando 510 com curva à direita. Saída da El Leda Motiva, aerovia Pesulu 10 com morte. Baixo, eu perco o Lula meio conforme a rota, proposta. Aciona 5024, chama 1935. Correto, 4065, reporta pronto para o estacionamento. Pronto, totalmente pronto, ponto 3. Número 2 agora no setor, aguardo 4065. Mais coisa. Lula 659, copia. 659, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva à direita, no perfil de saída da Euleta Irumi, para interceptar P9857 até Mouso. Aciona 5047, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado Galeão, 360, decola da 10 com primeira curva à direita, na da Euleta Irumi, interceptando P9857. Até Mouso, 0447, transponder 1593, é o controle para o bom momento. Correto, correto, no 659 é porta pronta para o estacionamento. Assim que eu reportar com o visual com a Praça Nacional, vai informar o 2733. Chame a 326, arriscado, escreve ponto 10, ponto 1, 1, 0, 9, 9. Salve, grupo 1, 0, 6, 3, 2, 6. Alta, aceptada, terra do Zé, visual com a Praça Nacional, sincero, 2733. Deixa o sal 2733, de resto, tem mais dentro, agora 3 da tarde. Ingresso aguardado, 2733. Juliette até Romeu, boa tarde, como é seu grupo e uniforme, onde está o Escolher condições de ingresso via Juliette para o portão 4. Juliette para o 4, 1097. Vou 659 no 10 para o Juliette também. Autorizado 1059 portão no 0, reporta o TAC. Vou mandar para o TAC. Para o TAC, o Chanel 642, o POV 154. Terminou de Salvador, 302. Confirma 154 a bordo? Confirmo. Sim. Atenta ao Boeing da Gol agora ingressando para o Gate 4. Segue após até o ponto de espera da 1-0 via Pátio 1 Índia, no ponto de espera do Rio 1-1895. Ajuste 1-0 no 1 no bom voo. Achei Pátio. Você só precisa de uma da Gol. Achei que você 966, mantém a posição em que a Juliette aguardando. Aguarda a sua mulher, Juliette, quando abrir a minha. Salve, Salvador, boa tarde, 6326, Dorfinelli, Bruno. 6326, boa tarde, Alfa, reportante da Juliette. Felicidade de Alfa, reportante da Juliette, 3065, estimado de mais 3 minutos para o push. Gol 2009, autorizado. Corrijam, 2009, na escuta do som. Escuta, prossiga. Autoridade de Elz, nível 240, decola da 1-0 com curva à direita, saída da El, transição coral. Após seguir conforme a rota do plano de voo. Aciona 5042, controle 1-19, decimal 35. Seja autorizado, ideal 240, falando a posição 1-0, primeira curva à direita, na Dael, posição coral, pode seguir conforme o plano. 5042, sobre as fontes, 5935, controle, o gol 2009, por estacionamento 8. Correto, gol 2009, passa pronto para estacionamento. Estacionamento no 8, 2009. Então, muito chiado com você, Cássio, confirma somente o instituto sobre o voo, o comandante, o POB. Em 085, copiada, guarda-copa, Juliette, até o meu. Voo no 966, Juliette, portão 5. Juliette, para o portão 5, né? Bastante chiado e intermitente. Para o portão 1. P3-2000, copiou? Juliette, portão 1, P3-2000. Salvador, gol 659 para o táxi, 149 a bordo, 4-10 de autonomia alterna Floripa. Gente, o gol 1-659 aguarda as pessoas de táxi. Obrigado. confirme, mas por favor, só confirme questão de sobrevoo. Foi copiado o comandante Dourado e o TB03. O estimado para o voo e o setor de sobrevoo. Estimado de meia hora, acho que eu tenho uma grava parada. Tá? Ciente parada, então. Ciente ou um hangar, ciente do sobrevoo. Porra, Eu portaria para o norte, conferida 2733. Registro no 09. Autorizou ataque, eu vou esperar no 0 na Índia, no 011, gol 169. Juliette, até o Romeu na escuta. Confirma na radial, é 08532. Obrigado. Número 2, 1984. Valeu, obrigado. 06, tudo seu? Qual é o cheque de rádio agora? 5/5, falta claro, guardião 06. Ok, obrigado. Boa. Já para término, sobrevoou no prototipo? Eu acho que estou autorizando a gente ir logo ali até o ponto de espera, vai fazer um sobrevoo no farol de Itapuá. Gol 2009 na escuta. Prossegue. Autorizado, push, portão 8, reporta ataque. Autorizado, para ataque, 2009. Então, na presente, a todo farol de Itapuã, autorizado, 06. Iniciado. O 2733, calibre de base, formação de tráfego, Alfa Serra 50, declarando o pátio do Graia com todo farol de Itapuã. Peço a liberar o eixo da pista do zero. Chame final, checado de frago, eu acho que está livre. Afirma o 2736, passou na esquerda na perna bola e sente o braço. 2736. Vai ser o Itapuã e o retorno? Vou fazer uma espera em Itapuã, depois chamo para o retorno. Gente, na minha escuta então tem Itapuã, chamo para o regresso. O zero menos. É. Parado. Salvador, boa tarde, bom 659, ingressando aí, já pronto para ingresso da colagem. Gente, atingir, mantém o ponto de espera, o voo 1659. Estou com o caravan da Força Aérea no final, aproximadamente 2 milhas para a pista 90, ok? Vai manter a pista 90, voo 659. 2733, pista 90, autorizado para emitido, vento 120 graus, 129. Autorizado para emitido, pista 90. Todo mundo está com a internet, pista 90, Força Aérea 2736. Tráfico informado, está à sua direita, quase bloqueando aí o farol de Itapuã, o 2733. Ok, Paulo, igual com o tráfego do Cicero 2733. Xanem 142, decolado a 13, controle 119, decimal 35, 3935, meu velho. 935, boa. Thank you. 4 a bordo, quente, Gol 2009, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 e Índia, no ponto de espera todo 1-1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-1, segue o Embraer da Azul, finalizando o push no, através do gate 4. Obrigado, Pátio, legal, espera na 0, pessoal, do Azul 4, mais 0, 0, 0. Juliette, até o Romeu, para a transmissão 7533, tocou e remeteu ao número 5, livre 5. Esquerda, repartaria através do norte da Terra, por fora do 733. Aguarda para gerar base, metendo o F2733. se concorra da direita, para que você do colégio de parafuso. Acima. A colônia está à direita, mantendo espera no setor norte, Força Aérea 2733. Capitão Juliette, Hotel Romeu, tráfico federado, chama o controle em 119.237. Vou falar de uma vez, 3, seu correndo até os 24. Autorizado curva à direita, aguardar para cruzar o final do 1-0. Autorizado curva à direita, aguardando para cruzar o final do 1-0. Passando o 2-3-3. 4, decolada 289, chama o controle, 19135. Canal 35, 984. Autorizado curva à direita, reporta a cruzada final da 1-0. Autorizado curva à direita, reporta a cruzada final da 1-0, confere 2-7-3-3.

5, 1, 1, 4, controle opera 1, 1, 9, decimal 3, 5. Sede autorizada, Campina Grande, nível 370, decolador 10, curva esquerda, na Puca, Jamo de Pá. Alçando 5, 1, 1, 4, controle 19, 3, 5, voa na 9, 6, 6. Via Pedro Luna 0, correto, Luna 9, 6, 6, reporta pronto, portal 5. Pedro Luna 0, reporta pronto, voa na 9, 6, 6. Thank you. João com tráfego nacional, Alfa-Zero 2733. Juliette, portão 3. Juliette 3, 4462, obrigado. João com tráfego nacional, Alfa-Zero 2733. Como número 2, 5 quadrado, 0733.